Olha lá, Gi, olha lá. É a saída, Gi. Vamos pra casa, vamos pra casa. Não acredito, Rafael. Vamos, Luciana, pra saída. Não, cara, que estão viajando. É apenas um NanicoCast, vamos ouvi-lo. Beijo, o brinquedo Caverna do Dragão. Beleza, então, pessoal, vamos falar sobre Caverna do Dragão nesse podcast. Mas antes, a gente quer agradecer ao pessoal da Anime Bottom por ter cedido a camiseta para nossa promoção, que, como a gente já tinha dito, foi um baita de um sucesso. Queremos agradecer também para a editora Jambô, que firmou uma parceria com a gente essa semana. Muito legal da parte deles, né? A gente vai tentar fazer o máximo para ajudá-los e eles para nos ajudar também. E com a parceria que eles fizeram conosco, esperem novidades no site. Tipo, novas sessões vão aparecer, fica ligado. E não podemos deixar de lembrar o senhor, doutor, amigo, camarada, qualquer outro título possível, Elisandro Lemos. Palmas para esse cavalheiro. O cara mandou a... participou da promoção, curtiu a página, divulgou o post, curtiu o post e mandou pra gente o e-mail com a resposta dele. Cara, absurdamente empolgada. A gente ficou estarrecido, tipo, meu Deus, que cosmo é esse? Lendo... Tínhamos certeza que ele estava pulando na frente do computador e dando cambalhotas. Cara, ficou legal mesmo, ficou legal de verdade. Parabéns pro Elisandro, ganhou a promoção. A gente vai dar um jeito de te enviar a camiseta. E aí, quando a gente vê a camiseta, tu tem a obrigação moral de tirar uma foto vestido com ela e mandar de volta pra gente colocar no site em tua homenagem. É isso então, vamos pro bate-papo. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Eu sou o Rafael e pra mim, o mestre dos magos é o vilão. Eu sou Gisele. Cara, não, olha, não, você pensa burro, meu. Porque um unicórnio, é tudo branco. Desenho muito ruim, unicórnio é ele. Hã? Tá maluca? Você tem racismo aí no unicórnio? Como assim, cara? O unicórnio pode ser branco? Porque ele é branco. Ele é não, burro. Não, mano. Tem que trazer o unicórnio pra cotas, tá ligado? Não, tu falou o cabelo dele. Ele tem cabelo, não tem crina. O cabelo dele é castanho. Não pode, o unicórnio ele tem que ser puro, ele tem que ser todo branquinho. Putz, ó, ó. Hitler. É racismo isso. Que isso? Vai estar o Reich aí na mesa. Não, fora que o desenho, o traço é feito. Mas desenho dos anos 80, você queria o quê? Comparado a ele tinha Hanna-Barbera. É, o Flintstones com o... Corre sem parar. Bom, eu sou o Walter e eu tenho uma dúvida. Tipo, o primeiro homem a tirar leite da vaca, o que, que ele tava tentando fazer se não sabia que a vaca dava leite? Maluco, mano. Só o mestre dos magos vou te responder. Ele é o vilão, cara. Não responde nada não, cara. Ele, mano, ele não faz nada de bom no seriado inteiro, mano. Da puta. Eu sou o Luciano e quando as coisas parecerem piores é porque estão melhores, já diria o mestre dos magos, o vilão. Ixi. Do Rafa. É o vilão, viu? Tá, quando parece pior, tá, quando parece melhor é porque tá ruim. Isso, tá ruim, tá bom. Porque tá ruim, tá bom. Pior é porque tá bom. Porque isso, tá bom, entendeu? Os caras estão enfiando um bagulho, um cabo de vassoura na tua bunda. Tá ruim não, tá bom. Ri, ri. Tu pensa? Ri? Sorria, o mundo sorrirá. Pede mais, pede o dobro. Você não pode mais voltar pra casa? Não. Não, mas isso é bom. Você tá ficando melhor. Tá ficando melhor, pra mim. Não disse pra quem ficando bom. É. De fica, tá ficando. Mestre dos magos da puta. Opa, que legal. Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O papo é sobre Caverna do Dragão, aquele desenho bacanildes que passava na TV Globinho, que Deus o tem, porque não. A Fátima Bernardes explodiu. A Fátima Bernardes foi lá e fez mais de 8 mil no... Então, nos bons tempos, né? A gente podia acordar de manhã e volta e meia passava Caverna do Dragão e o papo de hoje é sobre ele. Eu não olhei tanto Caverna do Dragão assim quando era pequena, tá? Sério? Sério. Olha, olhei um ou outro episódio, porque como eu disse, eu achava o desenho feio. Pobre garoto. Não, mas aí é a época, né? Na época também é de 1983. Nossa, foi dividida em três temporadas, né? Isso. A primeira de 83. Nossa, é velho, né? É. Tá tirando de você. Eita! Eu nasci em 84 aqui, ó. Eu era nascido em 81. 81 é. Eu era nascido. Então, é velho, né? Não, não é velho. O negócio é só de. Como chama? É usado. É usado. É bom, cara. Como né? Assim, usado? É, não, enfim. Usado? Vamos mudar de assunto. Não quero falar sobre isso. Gosto de visitas como qualquer hobby. Mas antes que venham, eu gosto de conhecê-las. Senhor Bolseiro, às suas ordens. Só que antes de falar de Caverna do Dragão, a gente separou o papo em três partes pra vocês. Primeiro a gente vai falar sobre de onde veio o Caverna do Dragão. E aí a gente vai falar de RPG, porque na Caverna do Dragão, a tradução dele pro inglês é Dungeons and Dragons, que é um jogo de RPG bem famoso e antigo. E aí a gente se perguntou, né? Pá, mas de onde veio Dungeons and Dragons? Veio do Senhor dos Anéis. Então o papo vai começar em Senhor dos Anéis, a gente vai pro D&D e depois vamos pra Caverna do Dragão. Tá, mas Dungeon é caverna? O desenho, ele é uma... O original do desenho na América, lá nos Estados Unidos, é só isso, é Dungeons and Dragons. Tanto que na abertura tava escrito, né? Dungeons and Dragons, exatamente. Não, porque na... Coincidência, mas, é que a gente vai jogar um jogo e não. Tu entra num porão não, e, é foda. E daí eles dizem que tá numa dungeon. Por isso que eu achei estranho, tipo, não é uma caverna, um porão. É que assim, dungeon da, no, em jogo, né, antes da gente entrar na parte do Tolkien, dungeon, a tradução de dungeon pro português, ele pode ser caverna, mas também pode ser masmorra. É a mesma porra, na verdade. Isso. É a mesma merda. É uma coisa, tipo, tá é fugindo igual, entrando lá, tu vai dar merda. Não, cara. Vai dar não, merda. Não, cara, tu tá burro, cara. Não entra, cara, dungeon não entra. Se eu for o mestre, aí tu não entra mesmo. Nossa, Rafa, já decepou um braço de um na dungeon. Sabe, tenso, cara. Daqui a pouco me fala melhor sobre isso. Mitrandir, por que o pequeno? Por que Bilbo Bolseiro? Talvez porque eu tenha medo. E ele me dá coragem. Bom, vamos lá. Toque. O cara, ele escreveu o livro que deu origem ao filme O Hobbit e também a trilogia Senhor dos Anéis. O que talvez nem todo mundo saiba é que O Hobbit é velho pra caramba, né? No livro é de 1937. Alguém aqui sabe também a história do porquê que o cara escreveu o livro? Ele contava histórias para os filhos dele, né? Elas tinham dificuldade de dormir e ele inventava histórias, lia histórias para elas. Que e história, ele... né? Porra, inventar! E aí ele começou a achar que as histórias eram legais e começou a escrever as histórias que ele contava, né? Isso mesmo. Ele começou contando a história, tipo, historinha boba, assim. Tanto é que se você pegar o Hobbit, né? Compara o filme do Hobbit e o livro também. Com a história do Senhor dos Anéis, você vai ver que, mano, o Hobbit é uma aventura. Uma aventurinha. É, tipo, isso que eu até comentei com vocês quando eu olhei. Tipo, o Hobbit é mais rápido. Tipo, isso. A história dele é bem mais rápida. É assim, um livrinho né? Curto. É mais ação e não é tão tenso, tá ligado? Não. Não sente tanto. Se você lê o livro assim, você tem certeza absoluta que o Bilbo vai conseguir fazer tudo aquilo que ele se propôs, assim. No Senhor dos Anéis também sabe que o Frodo vai conseguir fazer porra. No livro tem tipo umas cenas assim que você fica tipo meio na... Que nem aquela parte que a Laracna pega o Frodo. Tá, tu não sabe se ele não vai terminar o negócio, se ele perder uma perna, um braço, um outro. Eu sabia, quando tava lendo, né? Tipo, aí eu sei que o cara vai dar um jeito no anel. Tranquilo. Só que a hora que a Laracna pega e dá aquela ferroada no Frodo, eu falei, puta, ele morreu. Agora quem vai fazer é o Sam. Eu sabia que ia dar certo. Mas eu pensei que o Frodo tinha morrido. Só que o Tolkien não é o George Martin. Não é louco. De Guerra dos Tronos, né? O cara não brinca com a fórmula. É, aí o Frodo voltou, né? O revival. Ficou mortal. Enfim, o Hobbit, que nem a gente falou, foi uma historinha que ele criou para as filhas dele mesmo. E pra quem não sabe também, foi o primeiro livro de fantasia medieval do mundo. De que ano que é? 1937. Nossa. É velho. Nossa. Legal que o mundo se preparando pra Segunda Guerra Mundial, né? O cara botando elfo. O cara falando de elfo, falando de... Que ele criou a língua dos elfos. Bem lembrado. O cara entrou naquele mundo. Depois, no final da morte dele, na morte dele, ele disse que ele não tinha escrito Senhor dos Anéis. Que o Frodo apareceu na varanda dele e entregou o manuscrito do Senhor dos Anéis da mão dele, dizendo que era pra ele mostrar o mundo, aquele livro, e colocar o nome dele no livro. Cara, isso aí cagantinha cheirando tudo que é cogumelo, eu também vejo Frodo. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Ele tava doente, né? Ah, tomar no cu. Mano, ele falou, né? Não sei se você lembra, mas o Bilbo. O Bilbo, ele escreve um livro chamado Lá e de Volta Outra Vez. Né, tipo, é o Inception do livro. É o livro do livro. É o livro do livro. E no livro, Senhor dos Anéis, ele escreve um livro chamado Lá e de Volta Outra Vez. E esse livro conta a história da Guerra do Anel. Seria a continuação, no caso. Não, tipo, não, tipo, tem o do Lá e de Volta Outra Vez do Bilbo, que conta a primeira jornada do Anel. E Lá e de Volta Outra Vez, que conta a jornada do Frodo. Isso. O que o cara tá falando é que os livros que ele publicou com o nome de Hobbit e Senhor dos Anéis, na verdade, é o Lá e de Volta Outra Vez. Escrito pelos próprios Hobbits na Terra Encantada, cara, dos Hobbits. Cara, tá cheirado no último. A gente falou, apareceu na varanda lá, ele tipo, nossa. Você por aqui. Você por aí? É. Nossa. Que cara, fazes por aqui? Cheirado no último. You shall not pass! Um lance bacana é que quando ele escreveu o Hobbit, ele não fazia a mínima ideia de escrever o Senhor dos Anéis. Então naquela época o anel não era uma coisa... Foda. É, sabe? Evil. É. Era só um anel. Era só um anel que podia ficar invisível. Porra, é, uma... é meio inútil, né? Aquele poder lá, aquele lugar. Depende do que você quer fazer com o anel, né, Maia? Imagina! Dá pra fazer muita coisa com o anel. Depende do que tu quer fazer invisível. É, ó, mente já trabalhando já, ó. Sim, eu também tava pensando em roubar muitas coisas. A mente fazia oficina do diabo, né? É. Quer ficar invisível pra roubar, gente. Jota, mano. Não compensa, tipo, tu fica invisível e o Sauron vai lá e o capiroto te vê, ó. Parece o Pedobir, vou te pegar, tá ligado? Vai se fuder. Na época não tinha Sauron, não tinha bulhufa, não tinha nada. É só um item mágico que te deixa invisível. Ah. Joga um anel desse na mão de um moleque de 16 anos, cara, ele não sai do banho feminino. O moleque monta acampamento lá dentro, velho, e vive lá dentro. O moleque morre de... Morre com o braço direito, que é um touro. Igual a roda do Chester. Igual... Mas quem não queria ser invisível, né? Pra espiar alguma coisa, alguém. Ouvir conversas. Tipo, quem nunca quis ser. Ah, mas o Obama tá aí, o Obama tá ouvindo tudo que a gente faz e ele não é invisível. Oi, Obama. Ai, Obama. Não, se ele quiser me ouvir, ele tem que aprender português também. Pô, não basta, ele tem que me espionar, eu tenho que falar a língua dele ainda. Não basta, né? É, basta. Pô, cara, é demais já, mano. Bom, mas aí que ele puxa saco, né? É. Aí que é luxo. Não, vamos puxar saco, ele que escute. Ele que vai aprender português. Bem a leste. Além de montanhas e rios, está um solitário cume. Os anões querem reaver sua terra natal. E a aventura tipo do Hobbit é bem simples. É um anão... Não. Eu sou um anão. São 13 anões, um Hobbit... Porque 7 tinha sido usado, né? 7 não podia porque já tinha direito autoral. Mas sabia que ele criou mesmo os anões do Hobbit? Ele criou com base nos anões da... Da Branca de Neve? Ah, vocês eram só 13 hobbits? 13 não, 13 anões. Os anões não são hobbits? Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aqui assim, ó, é o seguinte. Os hobbits não são anões. Não. Diferente. Você tá maluco, são cara? São raças distintas. É, hobbit, ele é uma pessoa de meia altura. Mas aquele de barba é anão, né? Aquele, isso. Como é que é o nome dele? Gimli. Isso, esse anão. Mas melhor. Mas é o mesmo tamanho dos hobbits? É. Não, ele é... Ele é mais forte. Ele é, a diferença de um hobbit com um anão é que o hobbit ele é gordinho e preguiçoso. O anão, ele é... Parrudo. Parrudo, arracado. É um tronco de árvore. Isso mesmo. É um tronco de carvalho que anda. Mas ele é do mesmo tamanho dos hobbits. Em geral, é. Quase. Mediano, também mediano, sim. Pra ele. Isso. Tem diferença, né? Como todo mundo tem. Uma coisa que o Tolkien inaugurou também... É o conceito de não sei se ele inaugurou, me desculpe se eu errado, mas eu, pelo menos até onde tenho conhecimento, ele foi o primeiro a fazer. Que é uma história onde você precisa de diversos personagens com especialidades bem distintas para resolver um problema. Um RPG? Exato. Por exemplo, vamos pegar o primeiro livro de... O primeiro livro... É, como é que eu posso dizer? Não é de história, mas o primeiro livro de ficção da história, que é a Ilíada, do Homero. Na Ilha do Homero, você bota lá o Aquiles e ele resolve o pepino. Guerreiro, porra. Acabou. É o Brutamonte da... Acabou. Da... Você põe o Agamenon coordena tudo. É a Ilíada ou a Odisseia? A Ilíada é a Guerra de Troia. É a Guerra de Troia antes da Odisseia. Odisseia depois é a continuação. É o volume 2. A Odisseia, volume 2, é a volta pra casa. Dá merda de novo. Dá muita merda. Mas esse é o Odisseia. É. Muita merda. Odisseu, mano. Odisseu... Até pro inferno vai, Odisseu. Ah, fica aqui. Quem não vai pro inferno, a hoje em dia, né? Todo mundo vai pro inferno. A gente vai pro inferno. Chega aí. Ó, você vai aonde? Ó, vou no Hamburgo e você. Pro inferno. Fazer um... Abraço do capiroto, mano. É, já vem. Sua casa ficou pra trás. Lindo está à sua frente. E tem vários livros, assim, onde você tem um herói. Que, tipo, ainda mais os romances de cavalaria da Idade Média, né? Onde tem um herói, o herói resolve tudo. Já no Hobbit, não. Você tem um problema, e pra resolver esse problema você precisa de muitas pessoas, mas são pessoas diferentes. Isso provavelmente podia ser fato da cultura. Tipo, a cultura mais medieval precisava de um cara que vai lá, um guerreiro que vai lá e resolva sozinho. Exato. E essa que o Tolkien traz é que, tipo, tu não é nada sem ninguém, tu não é nada sem uma sociedade pra te ajudar. Olha aí, ó, Tolkien. Sociedade do Anel. Foi-se o martelo aí, cara. É, a sociedade, ó. Sociedade do Anel. Socialismo, cara. Tolkien. Comunista, mano. Cada um faz uma coisa. Comunista foi de rico, né? E sendo valorizado igual. Ó, é mó legal. Aí você tem, tipo, no lance lá dos hobbits e tal, você tem o Gandalf, que é um mago, que quase não faz magia, né? Não faz nada, né? Aquela mas coisa magia bem... Faz, sei lá, fogo de artifício. É, faz bem... Bem de merda, sendo que o cara é um... Não, sendo que o cara é foda, eu acho. Bah, chegou... Ele podia levar o anel de pombo, cara. Então... Com as águias, né? É, acabou o filme. Não, né? Não, tem que ser o Frodo. Deixa o Legolas. É? A flecha? Flecha. No começo, o Tolkien não sabia também, que nem eu falei. Ele era só uma historinha. Depois ele foi criando. Tem um livro também que é bacana de ler, chamou Silmarillion. O Silmarillion conta toda a mitologia de como foi criado o mundo. Tem os Maias, os Valar, os Númenóreanos, né? Foi criada uma canção, aí teve o cara que queria deturpar a canção e blá blá blá. O Tolkien foi muito influenciado para escrever O Senhor dos Anéis e o Silmarillion pelo cara que escreveu Crônicas de Nárnia. Qual é o nome desse filho da puta aí? Ah, não sei. Eu gosto de Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. Porque filho da puta, cara, eu gosto de Crônicas de Nárnia. Cara, é gay, mas eu gosto. Boiola. Não, mano, Crônicas de Nárnia pra mim é um... Infantil. É um Senhor dos Anéis piorado. Então vocês não olharam Aragorn? Aragorn. É uma bosta. Aragorn. Ah, vai chupar um Aragorn. É um Harry Potter misturado com... Vai chupar um gelo. O Aragorn é ruim. As Crônicas de Nárnia, eu tô falando do filme, né? Não, é, eu não li. As Crônicas de Nárnia, os três filmes são ruins também. Ruim, eu gostei, cara. Ruim, ruim. Ruim. É Malhação. Gostei. Não, mas a história. Eu aposto que o livro deve ser bem melhor, né? Vai, eles podiam ter feito um filme muito melhor com a história. Sabia que nesse Crônica de Nárnia, você tá ligado o leão que fala? Como é que é aquele leão? Aslan. Aslan. Eu tenho um primo meu que chama Aslan. Sério que é Aslan? É Aslan. Aslan, na minha família, Aslan é Virazan. Aslan. Vem cá, Aslan. Aslan. É uma contração. Igual um peido que tem esse gurato, contrai e sai Zan. Prende Zan. O leão lá, o Zan, ele representa Jesus, cara. O cara é cristão, sério. O cara é que nem a gente fala, o cara é tudo, não é nada no Narnia. As ideias, né? É sério, cara. Ele era cristão mesmo, tipo, cristão ferrenho mesmo. E ele tem um livro que foi publicado no Brasil, que é as cartas do Lewis com o Tolkien, onde tipo, eles trocam figurinha, depois eles rompem também. Eles... Boiola! Brigam. O livro é melhor que o seu. Vai, bate as mãos, Adriano. Frente da pinta. O meu tem leão, o seu tem águia. É. O Lewis era também... Era sul-africano também? Sul-africano. Os dois? Até, né? Onde eu saiba, sim. Posso estar errado aí, cara. Cometendo o maior dos erros. Sim, o Tolkien sim. E aí ele deixa bem claro que o leão Aslan, o leão Zan, ele representa a figura de Jesus Cristo e tal, que toda a simbologia aí, todos os livros da Crônica de Nárnia tem uma simbologia que remete ao cristianismo, assim como o Tolkien remete às tradições. Tanto é que o leão morre e aí as pessoas que têm dificuldades, elas conseguem se comunicar com o leão. Qual que é ele volta, ele ressuscita. Ele ressuscita? No 2 ele morre, no 1 ele morre, no 2 não, no 2 eu acho. Ele morre e ressuscita. Qual que é um dos nomes pelo qual Jesus é conhecido na Bíblia? Leão de Judá? Leão de Judá. É, Leão de Judá. Isso, Leão de Judá. Leão apesar de Israel. Que os leões... Existia leão em Jerusalém, né? Só que é um leão bem magro. É um magro, né? É bem... um magro, não pequeno. É um gatinho bravo. Não, é um gatinho. Seria a nossa onça pintada aqui no Brasil. Ele fazia... E aí ele foi influenciado e tal, e continua escrevendo. Depois que ele faz toda a história do negócio, o Gandalf, ele pensa, parou e pensa, pô, isso dá dinheiro. O editor dele viu que vendeu horrores, tá ligado? Pô, isso dá dinheiro. Vou então continuar escrevendo sobre essa bagaça. Escreveu o Silmarillion, contando toda a história, e o Senhor dos Anéis, que é realmente aprofundando os personagens. Aí ele pensou, bom, esse Gandalf que não pode ser um velho. Só um velho frouxo. Cagão. Fumando uma erva, sabe? Sei lá que erva ele fuma pra achar que um hobbit ia cuidar do mundo. Fazendo bem louco. Não pode ser só isso, tá ligado? Tem que ter um a mais aí. E aí, tipo, ele pensou, bom, então vamos aí lá. Aí ele pô. Vamos upar o Gandalf. Aí o Gandalf não é mais um velho bosta. Gagá. Um velhão. Não sabe. Um velhaco, né? Com um reumatismo. Não, o Gandalf agora. Não, porque... se ele fosse sábio, ele não quer dar um anel pro Frodo. Sabe, ele não. Se é. Ele fosse sábio, cara, ele ia dar um anel pra águia. É? Ele ia montar na águia. Pô. E ele ia levar o colar numa vareta, já que não pode segurar. Tipo, leva numa vareta. Pau e vou. Isso. Na ponta de um pau e acabou o problema. Que coisa. Pronto. Chata, não, não posso encostar. Beleza, pega com ferro. Pega com ferro. Eu não posso olhar cobre. É? Simples, águia, me leve. Me leve, águia. Águia, eu vi por... Ou simples, ele podia só empacotar o anel, né? Empacotava dentro de um baú. É, deu bom. Pronto. A gente resolveu o Senhor dos Anéis. Em 15 minutos. Me pediu que encontrasse o 14º membro da companhia. Eu escolhi o Senhor Bolseiro. Eu? Não, não, não, não. Hobbits passam despercebidos quando querem, o que nos dá uma boa vantagem. O Gandalf virou simplesmente uma espécie, assim, tipo, ele é um Valar. Um Valar, ele é uma, tipo, pra gente poder entender assim, o Valar é como se fosse um anjo. Ah, se fuder com o anjo. O Gandalf, ele é... Ui! Tá mais pra Cupido. Juntou o Sam e o Frodo, né? Botou o Sam e o Frodo pra ir os dois juntos subir a montanha e queimar o anel. Boiola! Parabéns, Gandalf. Bom trabalho. Bom trabalho. Tipo, ele é um Valar. O Valar seria a criatura mais forte do mundo. Sabe o Balrog? Aham. Uh-huh. Sabe o Balrog? Que ele... O Balrog é da... O Gandalf e o Balrog são da mesma raça. É, mano. A diferença é que o Balrog é do capiroto e o Gandalf não. O Gandalf é um velho... Cagar. Tá, é porque o coisa tem aquela forma. O Gandalf também poderia ter aquela forma. Não, só tem aquela forma quem se corrompe, né? Ah, quem fica mauzão. Quando o primeiro Senhor do Escuro se separou e tal, aí eles, tipo, não, vamos lá fazer a parada e vamos guerrear. Aí, tipo, separou, né? Tipo, os bons um lado, os maus do outro. Os maus ficaram com capirotão e tal. Bom, a história dos anéis o pessoal conhece, né? Tipo, o Frodo pega a droga, vai lá pra montanha, queima o anel com o Sam e mais o... Acabou. Aí depois vira uma homenagem a Thor, porque chega o Gollum junto, né? O Gollum que entrar no grupo. Chupa o dedo do Frodo, chupa tão forte que arranca o dedo do cara. Caralho, que bagulho nojento. Também, né? O Frodo só consegue queimar o anel porque o Sam segura ele. Eita! Tá. Vamos olhar, o que queimou o anel no final? Segura ele. Tá indo, ele leva no colo, né? Você não pode segurar o anel, mas você pode me carregar. Tá, e o Gollum só chupa no livro, não, no filme. Ele chupa tudo, o Gollum. Caralho, cara. O Gollum é guloso, cara. Ah, só não engoliu porque caiu. Caralho, velho. Senhor Bilbo, aonde o senhor vai? Vou partir numa aventura. O importante é que ele inaugura esse gênero. Gênero tipo de... Né, não dá pra falar do Senhor dos Anéis em 20 minutos, né, cara? Isso rende outro podcast. Mas o importante é que ele consegue criar um gênero novo. Que é o seguinte, tem um problema e uma pessoa sozinha não resolve. Você precisa, tipo, de uma equipe onde cada um faz uma coisa. Então tem um... Amigos são importantes! É, isso aí. Isso me lembra do Esquadrão CA. Isso me lembra do Esquadrão da CA aí. Cara, isso tudo te lembra do Esquadrão CA, cara. Eu tô muito frenético com o Esquadrão CA. Que isso, cara? Terra, vento, coração. Capitão Planeta da Idade Média e da Terra Média. Os Vingadores da Idade Média. Os Vingadores da Terra Média. Então, só pra, tipo, deixar bem claro, ó. Tem o mago, que faz umas magias. Não. Jura? Calma. Acabou meu mundo, cara. Revelações numa frase só, cara. Okay. Um mago. Tem o... Os anões são os porradeiros, né? Tipo, a infantaria. São 13, modo da foca, porradão. E tem uma criaturazinha que é o Hobbit, o Frodo. Não. Que aparentemente não faz nada. O que que ele seria? Que é o Frodo, não é o Bilbo? O Bilbo, perdão. O Bilbo. O Bilbo é um ladrão, cara. O Bilbo, tipo, ele tem... No livro... Bolseiro? O Bilbo Bolseiro. Ele é um ladrão. Ele tem... Tipo, ele tem... Ele passa despercebido pelos locais. Ele tem as... Tipo, ele tem as mãos leves pra furtar. Ele é inteligente. Ele tem outras ferramentas. Tipo, depois no RPG Dungeons & Dragons, tem que falar daqui a pouco, ele é um ladinho. E aí, tipo, inclusive, esse... Ele não é que ele seja, né? O personagem não nasceu ladrão. Ele tem as características próprias pra... Exatamente. Tipo, então, se ele for pra guerra, ele não vai se dar bem. Então, ele tem que roubar o pessoal. Exato. Que ele vai se dar então, bem. Ele nem vai pra guerra. Ele, tipo, ele bota a cabeça dele pra funcionar e as outras habilidades pra não ir pra guerra. Todos os hobbits eram ladrões? Não. Na verdade, a maioria dos hobbits, o Tolkien, ele coloca assim, né? Tipo, que os hobbits são uma versão miniatura dele mesmo. Bosta. O que os hobbits fazem? Eles gostam de fumar. Tolkien também. O que os hobbits gostam de fazer? De comer. Tolkien também. O que os hobbits eles gostam de ler? O Tolkien também. Eles gostam de festas? O Tolkien também. Eles gostam de dormir? O Tolkien também. Eles gostam da natureza? O Tolkien também. Tudo que os hobbits fazem, o Tolkien faz também. Tipo, são os filhotinhos dele. Aí ele pira e a gente falou. Fala, né? Que os caras visitaram ele de noite. Pois é. Eu preferia cada um destes anões ao mais poderoso exército. Cuidado! Lealdade. Honra. Boa vontade. Não posso querer mais do que isso. Sua casa ficou para trás. O mundo está à sua frente. Vamos falar agora de Dungeons and Dragons. Do filme? Ruim? Foi isso, cara. Os virgens gritando aí na janela. É, cara. Cara, jogo de virgem, cara. É foda. Eu já passei muito por isso no colégio, vários bullying, tá ligado? Porque tu era virgem? E jogava RPG. Ah, tá. Os dois, tá ligado? Porra, cara, me fodi muito. Só porque eu vou falar assim, né, meu? Aí eu falava, você era paulista? Puta merda. Você falava meio assim, né, meu? Meio assim, clube dos Miguemeiros. Clube dos Miguemeiros, jogava RPG, altas aventuras lá em casa, meu. Todo mundo saia pra balar, transar, zoar, beijar. E eu em casa com os moleques jogando RPG. Comendo bolo da mamãe. Comendo bolo da mamãe, isso aí mesmo. Comendo bolo da mamãe, salgadinho e refrigerante. A tradução de RPG, Role Playing the Game, vira jogo de interpretação de personagens, né? O D&D ele foi criado por Gary Gygax e Dave Anderson. Dois virgão. No ano de 1974. Sabe War? Sei. Dungeons & Dragons é como se fosse uma versão... Como melhor? Pode dizer? Upada? Upada de desses jogos. Mais de... coisa pra se fazer, no caso. Isso. É, na verdade, sim, tipo, no começo de RPG, ele parecia um jogo que veio pro Brasil, que vocês não vão se lembrar. Não. Chamado Hero Quest. Não, não lembro mesmo. Alguém já faz esse jogo? Já. Cara, Hero Quest era muito legal, cara. Joguei muito Hero Quest. É um tabuleiro. Aí você tinha, tipo, os personagens eram um guerreiro, era um ladrão, era um maguinho e tal. Igual RPG. Só que, tipo, bem limitado. Aí você colocava os bichinhos no tabuleiro. Aí quando você entrava numa salinha tal do tabuleiro, o mestre falava, tipo, tinha um narrador também, né? Um cara, tipo, com um mapa idêntico, escondido dos jogadores. Falava, nessa sala tem um esqueleto, nessa sala tem um monstro assim, assim, assado. Aí tu tinha que derrotar os caras jogando os dados e tal. Beleza. Isso, esse tipo de jogo é chamado War Game. É um jogo de guerra, de porradaria. Parecido com a batalha naval. É, isso. Tava pensando isso agora mesmo. Mas é isso aí mesmo. Sabe, tipo, vai destruindo e tal. Blá, blá. É uma evolução de War e de batalha naval. É uma junção. Isso, uma junção. Qual que é a diferença, então, de Dungeons and Dragons para um jogo de tabuleiro? Não tem tabuleiro. O que mais? Os dados, existem dados, os dados são estranhos. São estranhos. É que são dados de magia negra, como que a mãe fala por mim. Vamos deixar no link aqui, cara, aqui embaixo, tu vai ver depois. A foto dos dados, não é só isso. Dado. Mano, Marcela Diné explicando a jogar RPG, cara. Tem uns dados e a pessoa enlouquece. Tem os dados, a pessoa enlouquece. Cara, é aquilo. Ótimo. Tu vai, clica embaixo e assiste o vídeo. Não, o pessoal vai achar que a gente é maluco jogando isso aí, cara. Fala isso. Não, o jogo é bem bacana até. É bem bacana. É bem legal. É que assim, ó, eu sempre quis ser a mulher gato. Ah, isso é estranho. Pronto? Falar, essa é uma analogia, eu sempre quis ser, agora eu sou. Daí depois vamos pensar que a gente vai pro cemitério e mata nego lá. Tem que cuidar, tem que medir muito essas palavras. É, mas é mais ou menos assim. Parece, é parecido. Parece, tipo, ah, eu quero ter as habilidades da mulher gato. Você vai lá, upa nas habilidades que são semelhantes às dela, e você vira tipo uma mulher gato. Pô, é quase isso. Dungeons and Dragons é o seguinte, foi o primeiro jogo de RPG da história, como eu falei, né, saiu em 74, e você tinha... Era um Senhor dos Anéis, né, pra você poder jogar tal. Tinha aqueles cenários de fantasia medieval, tinha aquelas criaturas fantásticas, né, tipo da mitologia europeia, o troll, a fada, o elfo, blá blá blá. E você escolhia um personagem, você escolhia uma raça, você podia ser humano, anão, elfo. Se não me engano, no primeiro jogo, elfo, você só podia ser elfo arqueiro. Nossa, que triste. Sim, foi pro primeiro também, né? Continua sendo triste. É. E aí, beleza. Fez um baita de um sucesso. E não demorou muito, em 77 saiu uma versão avançada chamada Advanced Dungeons and Dragons. Tipo, bagulho avançado. Aí tinha mais liberdade, né? Aí tinha mais classes também. Aí você podia escolher ser um guerreiro, podia escolher ser um mago, podia escolher ser um ladrão, um clérigo, que foi tipo um clérigo, é uma mistura de. Como é que chama? De mago com guerreiro, né? Solta um pouco de magia, também é porrador. Sim. Só que aí o lance tipo, da Advanced Dungeons & Dragons deu um rolo, né? Porque imagina você, tu vai lá, Gi, tu vai comprar um jogo. Né? Vai lá, vou interpretar. Eu tenho dinheiro. Take um, take eu um. Tenho dinheiro? Quanto tem dinheiro? Tem 3 chibares de ouro. 3 chibares de ouro, tá. Vou pesquisar, vou fazer rolar um dado aqui, jogar pesquisa pra ver se eu acho o jogo mais barato. Tu vai lá, tenta na lojinha, pra comprar um jogo. Tá. Ah, eu quero conhecer esse tal de RPG, né, meu? Tô entrando na lojinha dos nerds lá pra comprar RPG. Tu entrou. Aí tu vê lá um jogo, tipo, Dungeons and Dragons e Dungeons and Dragons avançado. Qual que tu compra? Avançado, né? Porra, cara. Porque eu tenho que ser. Tem que ser legal pros meus amigos. O jogo afastou iniciante, cara. Tipo, o pessoal pensa, pô, eu não vou comprar avançado. Eu não vou entender, eu vou comprar o primeiro. Só que o primeiro era uma droga. Aí não comprava nada. Não é, comprava tipo. Jogar fora, pô. Exato. Eu não vou comprar avançado, isso aqui não presta. E aí, tipo, acabou afastando. Pra resolver o pepino, os caras criaram uma versão demo do jogo. Nossa. Chamada First Quest. Não tinha como, não tinha que baixar o demo. Naquela época não era assim. Era assim, né? Ah, naquela época, em vez de tu baixar os patches e pagar por eles, tu comprava os livros aos pouquinhos, né? Não é muito diferente de hoje em dia. Não é muito diferente de hoje em dia. Não mudou muita coisa. Mas era legal, tipo, o primeiro RPG que eu joguei foi o First Quest. Que eu joguei tal, tipo, ele tinha também opções bem limitadas e você evoluiu os personagens, né? Tipo, o grande diferença do RPG para outros jogos é que você evolui os personagens. Eles começam fracos e vão. Ele não é a mesma coisa sempre, né? Não é que nem tu jogar um God of War que. Não, God of War tu evolui, tem um é puxado, pra... mas tipo, sei lá, um FPS que tu só muda a arma do cara. Isso! E um outro grande detalhe. No RPG, você não ganha e outro perde. Todo mundo sai ganhando na mesa. Sim. Que tipo depende. De jogo é esse? Depende. Se tu tiver um amigo que quiser brincar, esvoar de uma vez e faz lá. Depende do mestre. Depende do mestre também. Uma vez eu vou revelar minhas maldades do passado. Michel me ouça, né? Michel vai lembrar dessa história. Tava jogando e tinha um cara, mano, um cara chatíssimo, velho. O apelido desse cara era Dib. Mano, chatíssimo. O cara vivia com uma camiseta do Halloween. Nossa. E eu vi. O cara só com a camiseta. Ele tinha um monte de camiseta. É só daquela. Ele não era pobre. Ele tinha várias camisetas. Que mas só. Ele adorava aquela camiseta azeda. É que, mano. Usava direto. Maluco, velho. Que nerd chato, que estereótipo chato. Ele era chato, a vida dele era chata, a mãe dele devia ser chata, tá ligado? Ele, mano, chato. E ele na mesa de jogo era mais 10 vezes mais chato ainda. E aí tava jogando um dia, e aí tipo, a gente tava na cidade, eu tava narrando o jogo, e ele quis, tipo, quis zoar um personagem que eu tinha criado lá, tá? O rei da cidade, quis zoar, começou a zoar com o rei, e azucrinar o rei. E aí, tipo, eu, mano, para de me zoar, mano. E rindo, né? Ah, eu sou foda. Aí eu peguei o guarda do rei, prendi ele, mandei pra masmorra, né? Aí na masmorra eu mandei um cara com um martelo quebrar a rótula do personagem dele. Cacete! Aí o personagem dele ficou manco o resto do jogo e morreu depois. Morreu manco. Morreu manco. Ficou aleijado. Então você escolheu bem o mestre. O personagem. Cuidado, o que tu faz na mesa aí? Mano, o cara é muito chato jogando RPG, cara. Mas a grande diferença é essa, você evolui. E a diferença maior ainda é que nem a gente falou, né? Tipo, o normal é que todo mundo se divirta. Como é que o melhor jeito de todo mundo se divertir? É todo mundo fazer um pedacinho do jogo, né? Sim. Então, tipo, ah, tu tem que nem no Senhor dos Anéis. Tu tem o ladrãozinho que faz a... Tem o guerreiro que porra. É uma coisa interessante, porque, tipo, vamos jogar damas, por exemplo. Tem o ganhador e o perdedor, correto? Aí você tem que se esforçar pra ganhar do outro e o outro também se esforçar pra ganhar de ti. E isso é chato. E no RPG não é assim. Cada um é diferente, aceitam as diferenças, melhoram as qualidades e vamos lá. Você não acha que dama é um jogo tipo... Dama é um jogo triste. Cara, jogo triste. Por que eu vou jogar dama se eu posso jogar xadrez? Xadrez é melhor. Ah, eu queria mais ver. Eu jogava muito, a dama adorava. Ah, já... Era fácil. Ela fala. Porque era fácil. Mas é deprimente. É. Quando joga três vezes não muda. Não, mas estou com 8, 10 anos jogando não. Xadrez. Não, mas... Não, mentira. Vai jogar damas hoje lá no assim, Scrooge 3, tu pode jogar damas, mas tu não mata. Aquilo não é dama, aquilo é uma unha. Até burro! Não, tem não. Burro! Não, tem dama sim. Tem moinho. Tá jogando burro, cara. Tem moinho. Tem moinho, mas tem a dama sim. Mas aí, cara, tu que não sabe jogar o bagulho, eu sou burro ainda. Dama era mais fácil, moinho. Moinho. Pô, o Assassin's Creed é muito difícil, cara. Você não ganha. Nunca ganha, não joga. Você não ganha. Mas era dama ou moinho? Tem os dois. Os dois. Não ganha com os dois. Puxa, três então nunca. É que você não tem paciência. Como tem que ter paciência? Eu voltei aqui. Ele bota lá, ganhou. Ganhou, fechou, acabou. Não tem paciência, tem a máquina rindo de você, tá ligado? Tem o programador, tá ligado? É, velho, lá do outro lado tem aquele cara lá, tipo um japonês indo. Nunca vai ganhar. Ocidentais estúpidos. Pega um pastel de frango. É. Nunca vai ganhar do meu jogo. Ocidentais ridículos, polo, né? Porco ocidental. Ah, mola Lato Blanco. Um dia eu conto a história do Lato Blanco. Essa vai longe. Você vai longe. Estou cercado de anões. O que fazem aqui? Ah, eles são uma reunião alegre. Eu sei que no Brasil o jogo, né? Brasil à frente do seu tempo, né? O jogo é lançado... Do nada. O jogo saiu nos Estados Unidos em 77, no Brasil tinha em 95. Nossa. 95. Depois que o Collor fudeu o país, depois que o Senna morreu, depois que o... O Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão. Qual era as datas mesmo? 77. Quase 20 anos. Mano, só. O Brasil duas vezes campeão lá. É? Depois não tem motivo pra rir. Foi lançado pela editora Abril, né? E que é uma editora forte pra caramba. No Brasil, todo mundo esperava que o jogo fosse explodir, tá ligado? Uou! E foi na mesma época que nasceu uma revista que foi mais importante para RPG no Brasil, chamada Dragão Brasil, que era uma revista especializada em RPG, que ficou no mercado por muitos anos e era, na minha opinião, muito boa. E foi, né? Tipo, a Dragão Brasil de 94, o D&D chegou em... O jogo chegou em 95, então, tipo, tudo, caralho, vai vir um boom. E a Abril comprou direito de vários jogos e veio um monte de editora pro mercado e vai vender um monte e não vendeu nada. Não vendeu. Mano, nada. Sabe, nada. Veio pro Brasil e ficou, tá ligado? Veio atrasado e ainda... E não... E aí, tipo, o negócio foi engatinhando aos poucos, assim, sabe? A gente pode dizer, inclusive... E, tipo, eu posso dizer isso com mais propriedade, até porque, tipo, eu gosto pra caramba, assim, da história do jogo. Mas dá pra dizer, sim, que o RPG no Brasil, tipo, conseguiu crescer por conta da revista. Uhum. Os caras, eles tinham uma estratégia boa. Mas então... Então, depois de tudo isso, me diga, meu caro Watson, por quê? Tá inspirada hoje. Por que então o desenho do Dungeons & Dragons? Pra alavancar o jogo. Marketing. É isso aí mesmo. Mas isso, o RPG já tinha sido criado há quase 10 anos quando criaram o desenho. Isso, o jogo é de 77 e o desenho é de 83. Seis anos. Por isso que nos Estados Unidos deu muito certo. Os caras, tipo, os caras tiveram uma ideia de gênio. Né? O jogo é pra adolescente. Vamos fazer um desenho com esse público-alvo. E pegou, né? Adolescente não, cara. Eu olhava quando era maiorzinho. Pois é, lá deu muito certo. Mas aqui, tipo, olhar a Caverna do Dragão como qualquer outro desenho. Eu liguei a um jogo de RPG, por exemplo. Por quê? Porque a editora Abril e a editora Globo nunca se acertaram com isso. A Rede Globo, né? Nunca se acertaram. Não fazia certo. A Globo nunca permitiu que a editora Abril usasse o desenho como veículo de divulgação. Uma bosta isso. Nos Estados Unidos, a mesma editora do jogo produziu o desenho. Uhum. No Brasil... Foi certo, né? Trabalho direito. Direito. Eu vou fazer um jogo pra vender, eu... Passa junto. Não vamos fazer jogo burro. Vamos vender burro. Aqui no Brasil não era talvez o objetivo, né? De divulgar o RPG. Sim, mas até onde eu sei, posso estar errado. Então, nós, bárbaros medievais, achávamos que RPG era uma janela. Até hoje, tá? Deu sorte não ser proibido. Deu sorte mesmo. Pois é, porque você não é um desenho muito infantil. Né? Não, não é nada infantil. Se for ver bem, não é nada infantil. O que aconteceu é isso, até onde eu sei, né? Não tem sangue, cara. Hã? Não tem sangue. Mas os personagens... Mas nenhum desenho tinha sangue nessa época. Um personagem com um tacape, outro com arco e flecha. E o arco e flecha não fecha. O Vingador parece o diabo. Exato. E aí as criaturas... Mano, pensa assim, ó, 1980. Certo. Os caras, tipo, qual que era o máximo... Da, né, tipo, dos desenhos adultos naquela época. Macaco. Flintstones. Macaco, tinha que ter macaco. Era tipo uma família, né? É, tradicional. Mano, valores americanos naquela lá. Naquela época também, o que tinha de católico no Brasil não era escrito. Estou cercado de anões. O que fazem aqui? Ah, eles são uma reunião alegre. Então, este é o Hobbit? Me pediu que encontrasse o 14º membro da companhia. Eu escolhi o Sr. Bolseiro. Outra coisa também que no desenho, tipo, inaugura, é porque, tipo, pega os anos 80, né? Aquela família tradicional americana, os valores americanos, aquele blá blá blá. E no desenho, mano, é um bagulho altamente... Como é que chama? Subversivo, porque eles são adolescentes que fazem o que querem. E estão sozinhos, né? E pior, olha o recado pra molecada, né? Tipo, mano, você tem 16 anos, tu faz o que tu quer, tu tem poder. E melhor, tu faz certo, tu não precisa dos seus pais pra nada. Mas enfim, o jogo, tipo, não acaba aí e tal. né? Tem esse lance que eu falei pro Luciano, a editora Abril, até onde eu sei, não conseguiu chegar num acordo com a Rede Globo pra uma, tipo, a editora Globo levantar o jogo levantar o desenho e tal, não se acertaram. Este é o Hobbit? Me pediu que encontrasse o 14º membro da companhia. Eu escolhi o Sr. Bolseiro. Deu certo o D&D no Brasil e no mundo, quando em 2000, na virada do milênio, eles criaram a terceira edição. E aí, tipo, os caras fizeram o mesmo lance do Bill Gates. Qual que é o lance? Qual que era o pior problema de jogar RPG? Que é até hoje, é aprender regras novas. Depois tu aprende e o bagulho vai, né? Claro. A regra é a parte mais complicada. O que os caras fizeram? Mano, vamos criar um sistema de regras simples, barbada, que pode ser usado em vários tipos de jogos, seja no futuro, no passado, no presente. E fazer com que qualquer pessoa no mundo possa usar essas regras. Então você, quando faz um jogo de RPG hoje, você não precisa mais pensar numa regra pro seu jogo. Só pensa no ambiente dele. Porque a regra do D&D hoje, ele tem uma regra chamada licença aberta. É o mesmo modo de jogo, isso, só muda o cenário. Isso, beneficia eles. Isso. Tem gente que acha, não vou liberar esse tipo de coisa porque outra editora vai pegar e vai ficar ruim pro meu lado. Não, as editoras, tipo, se ajudaram bastante nesse sentido. Eles liberaram a licença, um monte de gente fez propaganda, fizeram outros livros, fizeram outros sistemas e deu certo o marketing, porque eu não jogo só D&D, eu jogo um monte de outros jogos. No Brasil e no mundo é muito certo. É a estratégia do Windows, né? Eu deixo você usar o Windows Pirata na tua casa, mas na tua empresa, tem que ser original, cara. Bom, e todo mundo vai lembrar de mim sempre. Sempre. Eu ganho um merchan grátis. Hein? Merchan grátis, exato. Quem vai fazer merchan pra mim é o cara da barra aqui da esquina. E eu não sei porque eu não entendi esse fenômeno. Fenômeno. Fenômeno. E como é que eu disse? Fenômeno. E como é que é? Fenômeno. E como é que eu disse? Drébito. Mas... por que raios? Eu não entendi isso. O brasileiro tá gostando de comprar coisas originais. Tá barato, tá barateando. Nerds de verdade, não os posers, adoram comprar coisas originais. Dizer, esse tem um selo, isso é original, não é de Paraguai. Porque hoje em dia é mais fácil, né? Um caralho de dinheiro. Né? Sabe como é que era chamada a primeira geração de jogadores de RPG, cara? Era chamada geração Xerox. Porque os caras, tipo, o livro era muito caro. Muito caro, era em inglês. E aí, tipo, os caras reuniam a graninha, tá ligado? Lá, operário, comprava um livrinho só, te traduzia, tirava xerox, distribuía pra todo mundo entender as regras, cara. Porque, tipo, era caro pra caramba. O pessoal compra coisa porque tá barateando, tem mais acesso, né? Tanto é que hoje, pra nós comprarmos dados, nós temos que nos deslocarmos até Porto Alegre pra comprar dados de ventilados, né? Dados, são só dados, meu Deus. Mas tu pensa que não, velho. Sem dado em casa? O dado é o seguinte, velho. Tipo, eu morei em São Paulo e tal, né? Em São Paulo, mano, é difícil encontrar. Não é qualquer lugar que tu vai lá, tipo, eu quero dado pra jogar RPG, D20, um dado de 20 lados, dado de 12, de 8 lados e tal, pra calcular. É difícil, cara. Em São Paulo a gente tinha aqui numa editora que tem em São Paulo, chamada editora Devir, pra comprar. Existe ainda. Existe, a Devir existe ainda. Só, tipo, a Devir perdeu força, né? Por que a Devir perdeu força? Por que o RPG voltou a cair? Porque teve a terceira edição, aí os caras, vamos ganhar mais dinheiro, vamos lançar uma edição 3.5, onde a gente só muda, bem dizer, as figuras do livro e vende novos livros. E um monte de virgão compra. E deu certo, e realmente aconteceu isso, né? Virgão nunca falta. Nunca falta virgão, não tem, sempre vai ter. Ah, mas não sei, eu só ouvi falar de vir porque tu me falou, né? Porque eu sempre vi falar da Jumbo. Sabe Vampira Máscara? Sim. É da Devir. Ah, mas eu não vi o Vampira Máscara. É, nos anos 90 foi o jogo mais jogado no Brasil. Mas ele ainda existe? Ele é vendido? Lembra aquele livro nosso de Mundo das Trevas? Sim. Da Devir. A Devir que revende aqui no Brasil. É a Devir que publica, se não me engano. Pela luz fraca do sol negro do reino dos sonhos, o mago sobe as cataratas congeladas de Vuldrine em busca de Celestia, aguardando o poder infinito. Eu sei que no Brasil e no mundo, o D&D tipo, tomou o rim quando eles lançaram a quarta edição. E aí, tipo, eu vou explicar um pouco dela pra vocês. E aí eu vou lançar uma pergunta. O D&D quarta edição, ele é o seguinte, os caras perceberam, puta, o que tá bombando agora? Vamos te pegar a crista da onda. Bombando game online. RPG online. Que daí o cara não compra, só joga. Isso. Gasta nos upar o bicho. O cara toma LSD e vai jogar, mano. E depois gasta dinheiro de comprar o livro, ele gasta dinheiro comprando coisa de personagem, arma, roupa. O que a gente faz? A gente pega, tipo, a gente pega um RPG online, um modelo, né, de RPG online, e tenta fazer com que o D&D emule um RPG online, né? Uhum. Com menos opções, com menos... Com menos, como chama? Com menos a liberdade pra imaginação. É, que daí você tem que explicar que no RPG, pra quem não sabe, o cara faz o que quer. Tudo, é livre. A melhor parte do RPG é que você é livre pra fazer tudo, cara. É o teu personagem, como se fosse um teatro. Se eu tô conversando, tipo, um exemplo de cena, tô conversando contigo. Tô um bosta, agora eu quero jogar um mortal. Virei! Só jogar o dado e deu. Se der certo, deu. O dado, por que serve o dado, né? O dado serve pra isso. Você tá jogando, igual por esse ladrão, né? Você tá lá. Eu te atirei, acertei. Não, você não errou o tiro. Bom, beleza. Então, no RPG tem uma fichinha com seus atributos, se você é forte, se você é fraco, se você é rápido, se você é lento, se você atirar bem ou mal. E aí, tipo, mano, rola o dado e vê se tu acertou ou não. Compara com a tua ficha, né? Tipo, o dado, ele seria o acaso da vida. E aí, D&D toma ré, e hoje em dia D&D, se não me engano, foi até descontinuado. Descontinuado. É palavra bonita, né? Descontinuado. Sou um professor, cara. Eu tenho que... A gente tá hoje se puxando. Eu sou um professor, cara. Não, exemplo, né? Teus alunos vão ouvir isso. Exato. A gente espera, né? Se vocês têm alguma história rápida pra contar, comenta aí que eu quero zoar aí. Quem ouvir, os alunos me ouvirem, ganham um ponto positivo na média. Opa! Não, é mentira. Foi descontinuado e hoje, tipo, o jogo mais vendido nos Estados Unidos no mundo, até onde eu sei, não é mais D&D. É Pathfinder, acho. Pathfinder. Né? Que usa a mesma regra de D&D terceira edição. Quando de repente um terrível Garlon aparece e ataca com gelo. Mas o mago é implacável. Qual é a graça de jogar RPG agora pra geração atual, né? Que é só de computador, internet. Qual a graça? Eu vou te dizer a graça. Sabe o Jefferson e o Walter, nossos dois companheiros da Nicolina? Eu? Né? Walter? Jefferson tá em casa. Jefferson tá em casa, tô dói do dente. Tô dói do dente. Qual a graça, qual o atrativo, assim? Vou te dizer. Só pra dizer, o Walter é uma beleza do grupo. Existem diversas discordâncias nesse sentido, né? Mas do bonito? Tudo bem. Ah, quem discorda? Vamos fazer de conta o que. Resto. Ah, tá. Só 6.999.999.000 seres humanos da Terra. Ah, valeu. Obrigado, cara. Minha mãe me acha bonito. Que aqui só vai, entendeu? Ah, tá. Não foram todos. Só mãe só. Não vale. Não, seu Walter não. Vale. O Walter, o Jefferson, o Walter e Gisele aqui do meu lado. Os três jogam com a gente e você é o próximo a jogar com a gente. E o Poli também joga, que são todos do Nicolino. A gente tava uma vez, um caso, né? Uma vez o Jefferson fez a mesma pergunta, né? Tipo, RPG online é melhor e tal. E jogando RPG de mesa aqui. E não sei o quê. E jogando e não sei o quê. E o pessoal se divertindo. E eu tinha, na mesa eu tinha um personagem do mestre, né? Que é um personagem não, que cara, eu. Conta história. É um personagem que eu comando pra ajudar os jogadores da mesa. Tipo, seria o como se fosse o NPC, Gandalf, né? O NPC, no caso. Isso, personagem do mestre. E não sei o quê. E aí, no meio do jogo, os caras lá, tal, passando outras confusões, quase morre, quase não morre, e se vinga. De repente, eles descobrem que pra eles poderem voltar pro mundo de origem deles, pra poder salvar os perigos do mundo e não sei o quê, o personagem do mestre tinha que morrer. E tinha que morrer pra abrir o portal pra voltar. E eu descrevendo a morte dele, virando luz e o portal nascendo e não sei o quê, a hora que eu olho, tá os dois chorando de fungar, o Jefferson e o Walter chorando, tá ligado? De escorrer lágrimas, de fungando, com o olho vermelho, e o Poli em choque, assim. E aí, cara, eu... Essa é a parte boa de jogar, cara. Tipo, você mexe com a imaginação do moleque, você mexe com, tipo, com a parte sentimental dele, você... A parte lúdica é desenvolve aquele lance de você... entender que você não é uma ilha. Você precisa de ajuda pra resolver os problemas da sua vida. O RPG, tipo, trabalha muito bem isso. E a parte, tipo, de emoção mesmo, sabe? Tipo, você se apegar com a coisa, sentir aquele envolvimento. O Garlon invoca as pedras de Protênia. Mas o mago é implacável. Mexa pro moleque que mestra. Robin Williams também joga. Robin Williams. Bem lembrado, gente. Vin Diesel também joga. Vin Diesel também joga. Ou Robin. O ator. O Rob Schneider. Rob Schneider, ele também joga. O Rob Schneider joga na mesma mesa do Robin Williams. Imagina a careta que eles devem fazer jogando. Isso é louco. Que bom, é são dois. Tem uma galera que joga. Tem uma galera. O jogo é famoso. Aham. Uhum. A parte boa de jogar RPG é essa mesmo. Você interagir com outros amigos. É. O melhor da RPG pra mim é passar um tempo bacana sem merda, sem usar droga, sem enfrentar na cara. Vamos lá, vamos ver um filme, vamos tomar um café, beber um refri, comer umas pipoca, que é de todo sábado, a gente come pipoca e durante a semana também come pipoca. Nossa, velho. Ah, é, não é verdade. A Gi vai chegar um dia que eu vou chegar em casa e tá a gente tipo. Transmutado. É um bombo, tá ligado? Só come pipoca. Eu não sou um bombo. Invocando os poderes dos ancestrais. O mago conjura o fogo sagrado e lança seu feitiço na lava derretida de um Gort insaciável. Obrigado, Gort. Pra mim, o melhor do RPG, assim, tipo, eu sou da geração de Play, Xbox, FPS e tal. Tipo, é que nem o Rafa falou, é liberdade, mano. Tipo, eu quero fazer o que eu quero, velho. Tipo, eu não quero seguir o roteiro que o programador do jogo me deu. Tipo, eu não quero ir lá matar tudo geral. Eu quero ir lá matar geral do meu jeito. Ou nem matar. É, que é isso que é a opção de escolha. Também. Exato. Pra quem jogou o jogo online de RPG, né? A diferença é a seguinte. Tu pode fazer um monte de coisa online também, com certeza. Mas a maioria das pessoas com quem tu conversa jogam lá te xingam. E tu é muito limitado, porque tu cumpre algumas missões, aí tu cumpre mais outras missões, tu vai ganhando XP e de repente acabou. Pronto, outra, tu cumpriu. E outra, no jogo online teu personagem não é ninguém se não pagar. E tipo, não tem uma importância global no jogo. No RPG teu personagem consegue ter uma importância global na mesa. RPG de mesa, o seu personagem é o personagem principal de tudo. De tudo. Tudo tem que ir em torno do seu personagem. Depende do mestre, né? No caso. É um filme, tu atua num filme. Pois é, mas num jogo, por exemplo, de PlayStation, por exemplo, tu tem que seguir ali o negócio do programador. Sim. Né? Que nem tu falou. Mas e no RPG as regras não funcionam como não, se fosse o programador? Não, porque eu coordeno as regras do meu modo, que eu quero usar elas. Tanto é que a parte legal é. A parte legal é que de vez em quando alguém morre no jogo. E o Rafa não, tipo, aí o mestre joga os dados, vê que o personagem não tem volta. Mas ele salva, ele manda um anjo, ele manda uma coisa, não, uma criatura. Não, calma, isso foi no, na versão. Isso foi na versão easy do jogo. Na fácil. Porque não, porque agora. Na light. Na light, na de verdade. Mas explicando pro Luciano entender, né? Uhum. Que isso acontece de vez em quando, né? O inesperado acontece. Não é pro personagem principal morrer, mas ele morre. Acontece. Se tu escolher errado as tuas ações, tu morre. Mas no videogame também não é assim. Mas tu tem um restart ali, depende do restart dele. Acabou o personagem. No RPG. Morreu o personagem? Acabou, enterra o cara. E faz outro. Não é sempre que pode viver. Não, eu entendo. É que eu acho assim, ó. Que eu não conhecia ninguém que jogasse RPG. Aham. Porque eu acho que a geração de hoje... Eu entendo que tem esse negócio de convivência, de usar a imaginação e tal. Mas a geração de hoje não é assim, né? Eu não sei se é mais difícil hoje em dia tu encontrar pessoas mais jovens, assim, adolescentes, por exemplo, que joguem RPG. É porque as pessoas não querem mais ler. Elas não querem mais ler. Elas querem pronto. Aquilo pronto, aquela regra. Que eles não precisam nem pensar. É só ir lá ligar. É só ir lá ligar. Vou ser bem sincero mesmo, cara. Bem sincero mesmo. Tipo, um dos lances ainda a gente tipo, ir atrás de... E conseguir, né? Deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a parceria com a Jambô. É porque, cara, tipo, a gente gosta muito do lance. Como professor, eu até consigo desenvolver algumas ferramentas pedagógicas pra dar aula por conta do RPG. Sabe? Tipo, tem algumas atividades que eu proponho e dão certo em sala de aula por conta da RPG. E a ideia é exatamente essa, mano. A ideia é que a gente consiga divulgar o nosso hobby para que o pessoal conheça e veja que é bom. Você sabe, você tem outras opções, além de você ir sair de casa, ir numa balada, encher a cara, vomitar e ir pra casa, tipo, fiquei bebão ontem. Postei no Instagram. Postei no Instagram, beijei 330 meninas, tá ligado? Comi 15 ontem, beijei 390. Sou pai amanhã. É, sou amanhã, sou pai, viva eu. Não, tem outras opções, sabe? RPG é uma delas, é muito bacana. Estimula a leitura. Sim, é legal quando tem dia de chuva, assim, que nem hoje, né? É, que hoje tá chovendo. Tá chovendo, não tem nada pra fazer, não dá pra jogar futebol, não dá pra fazer nada, não dá pra treinar na rua, então... Só falando, né? Tipo, atualmente a gente tá jogando um jogo de tormenta, né? o jogo para o pessoal saber, vai vir lá as novidades e tal. O jogo parou com a capital do reino sendo destruída, dizimada, e os personagens dos jogadores tipo, tentando entender o que aconteceu e tentando, cara, o que a gente vai fazer para salvar o mundo. E aí tem uma outra campanha que a gente vai começar, né? Essa é a surpresa. O mago fica diante do precipício do poder definitivo. Os portões se abrem para revelar... Chegamos finalmente na última parte do nosso podcast, onde a gente vai falar do desenho que marcou época, pra mim pelo menos. Ah, todos munidos de café e chá, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Era chato. Ah, não! Ai, meu Deus, né? Haters gonna hate. Haters gonna hate, né? É um tédio, então tem que tomar bastante café pra se manter acordado. O que hater faz? Hateia. É um verbo já. Brasileiro virou verbo. Mano, não era zoado, Gi. Por favor, mano. Hoje era bom. Era bom, mano. Era legal, eu gostava. Eu adorava, cara. Eu também gostava. Eu lembro gostava. Do pai, eu lembro do, de Caverna do Dragão, que meu pai me explicou como é que era. Não sabia? Tipo, era pequena, não entendi a história. É. Ele me explicou como é que era a história. Sério? Sim. A mais legal era aquela lata que não fazia nada também. Ah, aquela capa era tri. Ah, ou aquela capa lá, a Sheila. A Sheila. Sheila. Sheila é nome de puta, né? Sheila. Desculpa as Sheilas aí, cara. Olha as Sheilas, mas parece. Sheila. Pra Ligue Sheila, 91530678. Uma morena mais quente do Brasil. Tu vai dizer que não é, cara. Sheila lábios de mel. É, coxas grossas, pernas torneadas. Gosto de visitas como qualquer hobby. Mas antes que venham, eu gosto de conhecê-las. Senhor Bolseiro, às suas ordens. A série é dos anos 80, que a gente já falou já. Ela estreou em 83, certo, Luciano? Sim. Mas aqui no Brasil eu não sei a data que estreou. 86 no Show da Xuxa. Show da Xuxa era uma merda. Cara, acho que o Show da Xuxa eu fui ver esses dias no YouTube. Show da Xuxa era muito bom. Cara, não! Eu assisti, né? Da minha época. Cara, não é da minha época, na minha época. Nossa, eu gostava, né? Não sei se aqui no Rio Grande do Sul tinha também, mas em São Paulo, tipo, a gente vai imaginando uma luta imaginária. Sério, velho? O MMA. O MMA, tá ligado? Com a Xuxa. Com a Angélica, com a Mara Maravilha, com o Sérgio Malandro, que com o Fofão. Daquela não tinha o Eliana. Eliana acha depois. A gente imaginava, cara. A gente imaginava, tipo, mano, mas não, se o Sérgio Malandro pega, porque o Sérgio Malandro é um herói, ele bota uma capa e afoga. Mas tem isso, lua de cristal, o Sérgio Malandro é herói. Que bom chegamos, né? Nossa. Não é o brasileiro. Brasil, né? É o galã. Brasil! É que nem o Faustão, o detetive. Não, eu não ficava imaginando ela se matando, mas ela tinha rivalidade, né? Tinha. Ah, mano, era muito grande. Porque assim, nos Estados Unidos tinha rivalidade entre o Sly e o Schwarzenegger. Que comparação, hein? No Brasil, cara. Sérgio Malandro, Xuxa. Sérgio Malandro, Angélica. Era o que tinha. Era o que tinha, cara. Era o que tinha, mano. Ah. Que Senhor dos Anéis o quê? Vamos olhar Xuxa e os Duendes. Tá maluco, mano? Que os Duendes parecem uma pedreira. Aquilo ali é pior. É mais feio que os Duendes do Chapolin, cara. Aqueles Duendinhos lá. De fantoche, tá ligado? De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Então, pra época, o desenho, assim, pra idade que eu tinha também, até passava, né? Não, você era passava. Bom. Não, até era pra mim bom, era bom. Você é, foi. Era. Não, era, né? Pra aquela época. Não, eu considero um desenho bom. Não, eu, que é. Um, que é o um primeiro, se for comparar pra ver. É o primeiro, é o único desenho que tem nesse naipe. Thundercats. Ah, mas Thundercats é outra, outra pegada. Thundercats é muito melhor. Thundercats é outra pegada. É porque Caverna do Dragão tem uma pegada. Não adianta mascarar. O bagulho era ruim, pronto. Caverna do Dragão tem uma pegada medieval. Tipo, tem uma pegada de RPG medieval. Thundercats não tem nada disso. Thundercats é um Power Ranger de gato. Os caras ganham, os caras lutam e no final do jogo não deu a Só não tem Megazord. Vão lamber a própria bunda à noite. Ah, cara, não, cara. Pra te ter noção, o Caverna do Dragão, toda hora que tu olhava, eles estavam conversando lá, mexendo sua boca, óbvio, né? Não. Puta que... Você tava mexendo na boca, gente? É telepática agora? É só o que me faltava agora, século... Mexer a boca. Século XXI, fala mexendo na boca. Mexer a boca. O que tem nesse chá que tu tomou agora? Chá, o chá do Gandalf. É o chá do Gandalf. É alucinógeno. Eu preciso entender o que dizer, né? Eu acho. Espero que alguém entenda. A gente espera, né? Era só duas imagens, entende? Era uma gif? Era uma gif, eterna gif. Que não tinha fundo. No máximo tinha uma árvore e uma pedra. Não, mas o fundo era melhor que o do Flintstones, que corria, nunca roubava a casa. Eu também não gostava de Flintstones. Me passava sempre daqui. Que graças a Deus, eu era triste. Ah, gostava de... Tu não teve infância. Eu gostava de Pokémon. Pokémon já é ontem, tá ligado? Pokémon é 2000. É. 2000 e pouquinho. Pros anos 80, cara, mano, tá ótimo, velho. Tá ótimo. E é do começo dos anos 80, ainda por cima. É de 83, sabe? Mais puxado não, por 80. Eu gosto. Tem muita coisa, tipo, tem muita coisa assim do... Por exemplo, fala pra mim, cara. Qual grupo de amigos que você reúne? Vamos fazer um rolê onde? Vamos pro parque. Faz isso aqui. Um parque de diversão. Vamos dar uma montanha-russa lá, tomar zoeira. Mano, fazer altas confusões na montanha-russa, obrigado. Talvez quem mora perto do Beto Carreiro faça isso, né? Ué, é? Uhum. Vou, mano. Direto. Vou fazer aqui naquele parquinho nosso. Que tu põe embaixo. É, aquele ali, quando vai andar no brinquedo, ele te dá uma testada de perigo, periculosidade, tá ligado? Tu assina e aceita. Você entra lá, você ganha da vida. Você ganha uma vacina de titânica. De tétano. Titânica? Eu vou lá, eu quero virar titânico. E é tupi, nem é tupã. Tupi, que é um índio, né? Aham. Titânica. Eu trocaria qualquer coisa pelo carrão do meu pai agora. Pois eu trocaria o carrão do seu pai por um sanduíche de queijo com banana agora. Também estou com fome, Bob. Deixa comigo, eu vou produzir uns sanduíches mágicos. A última vez que tentou isso, nos arrumou perus vivos. Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal. A história, a maioria do pessoal já conhece. Tipo, os caras vão pra outro mundo. E nesse outro mundo, eles tentam desesperadamente voltar pra casa. E sempre que eles têm a chance, de voltar pra casa, eles não voltam. Sim. Sempre acontece alguma birosse, tipo, o cara quer ir no banheiro, não sei quem que vai morrer. Não, mas eu tenho que assistir o final de cada dia. Eu tenho que assistir o final da novela, vai passar, eu não posso voltar pra casa a agora. A Uni tá cagando. E sempre a Uni, cara. Que chato, mano. Pra caralho, cara. Mano. A Uni não é um unicórnio? Exatamente. É uma guria? Hã? É um unicórnio ou uma guria? A Uni é um unicórnio. Fêmea. Não, isso que eu falei. Vixe, cara, tira o chá dela, por favor, cara. Por favor. Praticamente. Não, eu falei, eu quis perguntar se ela era fêmea ou era macho. Eu nunca vi piroca da Uni, cara. Ela não tinha piroca. Eu acho que o Bob era barranqueava ela. A Uni era fêmea, vai ser. Ah, tá. Pensa assim, ó, tinha os casal perfeitos. Tinha o Hank e a Sheila, o Presto e a guria, o Eric era viado. E o Bob barranqueava a Uni. O Eric era o quê? Barranqueava a Uni. Barranqueava. Mancada, cara. Passava o trator, atolava, foi molhar biscoito, foi o gancho. Entendi. Eles estão, né, lá no outro mundo. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o mundo de que eles interagem e tal tem nome. É Greyhawk. Nunca apareceu o nome. Nunca aparece, só aparece tipo na descrição. Na descrição de uma adaptação. Saiu uma adaptação do desenho Caverna do Dragão. Para D&D, Dungeons and Dragons. Uma adaptação oficial da editora e tudo mais. E ele fala, tipo, o mundo é de Greyhawk. E Greyhawk é um cenário, um mundo, né? Tipo, um cenário de jogo oficial de D&D. Claro. Quer dizer, todo o desenho mesmo é pra divulgar o D&D. O D&D. Uhum. Inclusive os monstros, os tem os mesmos, né? Sabe quem que é o Tiamat aqui, tipo, em D&D? Alguém conhece? Em D&D? Em D&D, né? Em Dungeons and Dragons. O Tiamat não, velho. O Tiamat não é um dragão. O Tiamat é o deus dos dragões. Porque o Tiamat era chitado. É aquele, né, que tinha um monte de cabeça. É, isso. Sete cabeças, não é mesmo? Cada cabeça até ele representa uma raça. Uma raça de dragão. Dragão elétrico. Azul, elétrico, né? Que solta fogo, gelo. Caraca, quatro. Uhum, ele é o deus. É só isso. Não é fêmea, é macho. É o Tiamat. O Tiamat. Tá, mas mais filho da puta era mais dos magos, né? Eu nunca entendi, cara. Eu nunca entendi aquele maluco, velho. Aquilo lá me deu um medo, cara. Um dia que tipo, tem um episódio que aparece a sombra do. Tipo, parece o mestre do mago e a sombra dele. E a sombra dele dá o Vingador, tá ligado? Deu puta. Mas que... já é um easter egg já. Meu Deus, vejam só, é Tiamat, o dragão! Quem se atreve a me acordar? Bom. O desenho tem o Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto, Bob e a Uni, que a gente não sabe o que, que é, se é guria, se é guria, se é homem, se é o quê? O que é a Uni? A Uni é como a própria gente diz, Cara, é tudo não é nada. É tudo não é nada. Essa frase resume qualquer coisa na vida. Tudo na vida explica, né? Desculpa. O que é a célula de Newton? É tudo não é nada. O que é o Big Bang? É tudo não é nada. Melhor que o que são os dinossauros? É tudo não é nada. Melhor que o mutante que cresce o pau, dá dobra um jovem. E... isso aí. Já não, é, qualquer melhor. Coisa é melhor do que isso, né? Também. Dobra, tem o poder de dobrar o pau também. Não, não por precisa. Favor, poder. Por favor. Cara, vamos tentar aqui rapidão, tipo, identificar quais são as classes desses caras. O Hank, o que o Hank é? Um arqueiro, guerreiro. Guerreiro? Guerreiro arqueiro, na verdade. Não, um ranger. É um ranger. Não. Um Aragorn dos pobres? Não, acho que não, cara, porque ele é bem mais porrador do que o... Era o líder? Não, o Aragorn é porrador demais. É o líder. Era o líder. Então, não, mas essa é a diferença. Ranger, eu, por experiência, eu já joguei de ranger. E ranger não é um porrador. Ranger é um cara que serve mais pra tancar o grupo, tipo... É o filho da puta que sai correndo na frente, não, tu não sabe se ele vai contar. Apoio, ele faz apoio ao guerreiro, então, na batalha. Quem que é o guerreiro, não é o Bob? Não, o Bob é o Bárbaro. Então? O guerreiro é o Eric. Não, o Eric, não, eu acho que não. Eu acho Eric que o Eric é uma espécie de o paladino. O Mestre dos Magos fala que ele é guerreiro. O Mestre dos Magos, que Mestre dos Magos fala? É, o cara deu poder pra ele. Maluco, mano. Agora tu vai acreditar no Eric do Mestre dos Magos também. Se ele mandasse ficar, você... Não vão, fiquem aqui. Eu acho que o Eric é um cavaleiro. Tá bom. É, isso aí. O Eric é um cavaleiro. Mas assim, por que eu disse paladino? Porque no D&D, os paladinos servem mais pra parte defensiva. Os paladinos mais defendem, curam. Mas ele é um bosta, ele é um covarde. Um cavaleiro não é necessariamente um guerreiro. Ou é? Não. Não necessariamente, não necessariamente. Tipo, no caso do Eric, ele era um covarde no desenho, ele isso. Era um covarde, né? Então, por isso que eu acho que, tipo, no jogo de RPG, o paladino, ele tem que ser corajoso. E aí, tipo, meio, eu acho, né? Tô só levantando uma hipótese aqui. Quer dizer, que seria a curva dele no caso. É, tipo, o crescimento do Eric seria ele se tornar corajoso como um paladino. Mas ele nunca se tornou corajoso. Mas não, não. Nunca. Não, never. Se ele evoluísse... Então, você acha que o Hank é só um guerreiro, não é um ranger, pra dar apoio e nada, é um guerreirão mesmo? Acho que ele é um guerreirão, porque ele faz frente. E tu, é ele que vai, em vez dele, em vez dos guerreiros, e, pô, tipo, o Bob, o Coiso, e ele ia. Porra, eu não sei, eu acho que ele é um ranger, porque não tem mais ninguém pra ir, não, pra frente da batalha. E não tem ninguém mais de strike, se pensar bem. É, não tem strike, é só ele. Ele e o Arthur. Fica de guerreiro mesmo. Eu fico de guerreiro. Acho o ranger. O Eric, e aí? Cavaleiro. Covarde. Covarde. A Diana. A Diana é aquela mina lá que com aquele bastãozinho, né? A Diana é o bastão do Goku. A Diana passa como uma Bárbara também. Eu acho que não. Eu acho que ela é tipo uma acrobata, ela era. Uma acrobata, tipo uma espécie de monge. Luta de mão nua, com bastãozinho. Pode ser, faz sentido. Uma mongezinha, sabe? É, eu não conhecia a classe monge. Monge é a classe que luta com as mãos. Com as mãos vazias, né? Sem a Sheila. A Sheila é uma ladina. A Sheila que não sabe roubar nada. Não sabe roubar nada. A Sheila que ficava invisível. É, a pessoa. É. Qual é o poder? Ó, o Senhor dos Anéis aí. O Senhor dos Anéis. Exatamente. É o Bilbo. É a Bilba. É a Bilba. É a Bilba, bolseira. E o telesexo dela. Ai, meu Deus, o poder. Presto. O Presto é um mago ou um feiticeiro? Presto é um boca aberta. Feiticeiro. Qual que é a diferença? É um boca aberta. Um babaca. Dá tudo errado, só. A diferença é que pra mago ele teria que decorar as magias dele. E ele só faz. Então ele é um feiticeiro. Pra mim ele é um mago, porque ele tem cartola. Todo feiticeiro, tipo, pra mim parece da Zarabia. Maluco, mano. Ladinho é um feiticeiro, então. Meu Deus do céu. Todo feiticeiro da Zarabia. Vixe, cara. Toma. Tô pensando pra minha Zarabia. Mano, aqui ó. O Presto não presta. Ai, meu Deus, cara. Não, meu rei. E o Bob é um bárbaro. E une. Une, cara. Não. Não, isso é um bagulho interessante. Estranho até. E na mitologia, os unicórnios, eles só podem ser encostados. Você só pode encostar a quem for. Virgão, depois que a gente chama papaca. Não sei. Sim. Quem for puro. Mas quem for puro, no caso, né? Não, tem que ser virgem. Mas eu, por exemplo, não é puro, é virgem. É puro. Não é puro, é virgem. É virgem? Tá. Mas, por exemplo, a nuvem do Goku. É o unicórnio dele. Seria, mas depois que ele casou com a Titi, ele não deixa de ser inocente. Mas não é, mas por isso que é uma nuvem, não é um unicórnio. Nuvem, unicórnio. Nuvem, unicórnio. Unicórnio, nuvem. Uma nuvem com motor. Ah, entendi, só porque o cavalo tem quatro patas. É? E não vou. Não vou. E a nuvem não tem nenhum. O Uni, né? Ele só é um unicórnio que só pode pessoas virem tocar. E o único que encosta nele é a criancinha, cara. Não, os outros também encostam. A Sheila carrega ele. Sim, a Sheila carrega ele. A Sheila carrega ele. Um bando de virgão, então, no outro mundo. Todo mundo é virgão. Pessoal, me acompanhe. Finalmente vamos conhecer um mágico de verdade. Sabe, Uni, como mágico não sou nenhum gênio. Todo mundo deve ter visto também, não é de hoje, aquelas... mensagens. É, teorias conspiratórias, tal. Isso é coisa de outro, coisa de mais virgem fazendo. É, final, né, tipo, qual que é o final secreto, porque o final nunca foi... Acabou antes, né? É. Nunca foi finalizado. Nunca finalizado, final. Né? Tem um motivo porque nunca foi finalizado. Tem. A CBS, que era quem, né, tipo, era uma filial da editora que fazia... Uma filial não, tipo, uma empresa terceirizada, parceira, que fazia a animação pro D&D, eles tinham uma parceria com a editora Marvel. A Marvel tava junto com o desenho. E aí, por decisões editoriais, as duas empresas romperam. Boa brincadeira. E em 85 foram feitos 3 scripts pro desenho voltar a ser produzido, com eles voltando pro mundo de Dungeons & Dragons. Ah. Não, tipo, o final ele ia ser feito, né? E ia ter uma continuação. Ah, tá. Onde eles voltavam pro mundo de D&D, de Greyhawk, pra resolver os pepinos. Eles eram 3 roteiros. Um até foi aprovado. Só que as duas não se fecharam. E aí passou, né? Passou o fio da meada. Até onde eu sei. Foi da graça. Até onde eu sei, um dos poucos países que ainda mantém sabe, aquele carinho pela série é o Brasil. Que ainda exibe em alguns canais, está passando no Globo. Não tem muitos canais, não tem muitos países mais que tem esse carinho. Viu? Porque é ruim. Mas e aí, velho? Vamos fazer de conta, né? Que é ruim mesmo, que é bom. Vamos fazer de conta que é bom. Aceita que é bom. Entra na mentirada, né? Tá bom. Superman voando. Mas e aí, cara? Tipo, alguém sabe aí as mensagens subliminares, teorias conspiratórias do desenho? É, tem, por exemplo, a Hydra, que era aquela espaçonave, que apareceu o número 666. Que sinistro, cara. Sério? Tinha esse personagem? Eu não lembro disso. Sim. Não, não era um personagem, era uma espaçonave. Tinha uma espaçonave? Tinha. Não lembro disso. Isso aí é por conta de um suplemento de D&D que falava sobre, tipo, coisas psiônicas e tal. Uhum. Que louco isso, cara. Isso é uma droga no SD. 666, cara. 666. Também tem uma imagem de... No desenho, quando aparece uma fogueira mostrando o dedo do... Como se fosse mostrando o dedo do meio. Sério, mano? E se eu não me engano, a mesma fogueira depois aparece como se fosse uma imagem de uma mulher. Nossa, isso aí é droga. Isso aí é o Baratheon andando fácil de achar, fácil de achar no Google. O chifre do Vingador. É, o chifre do Vingador tranquilo. Porque, é o vilão. Ele tinha um chifre só, na verdade. Ele era um broche. Ele era o Aldebaran. É o Aldebaran. Você esteve aqui. Tem mais alguma aí, Luciana, que tu viu? Tinha cadeiras em formato de cruz. Num dos episódios. Maluco, mano. Demais, mano. Que isso, velho. É isso. Eu tinha um quadro que tinha uns desenhos de umas pirâmides. Ah, eu não sei o que significa. Pirâmide é o símbolo maçônico. Então. É o símbolo maçônico, a pirâmide. Rapaz, cara. Foram algumas das coisas que eu achei, assim. Que sinistro isso aí. Isso aí dá medo. O que mais chamou atenção, assim, foi o número 666, né? Porque... Os caras podiam botar qualquer número lá, né? Mas não é bem definido o número, assim. Não aparece bem. Não aparece bem. Eu quis olhar mesmo. Pode ser. E a fogueira, né? O gesto obsceno lá que... Na fogueira. Se fosse uma mão, assim. Isso aí explica. É só olhar Game of Thrones. É o Baratheon olhando o fogo lá, vendo o que quer. O Baratheon olha. Vendo o que quiser na fogueira. Só tirar uns bagulho bem caótico e olhar fogo. Mas o desenhista também, né? Que nem Quis zoar. Era estagiário. Porque que nem a... Tem uma capa da Pequena Sereia. Vixe. Da Disney. Que o desenho... Eles demitiram o cara e processaram o cara, parece. Porque ele realmente desenhou um pinto na boca dela, nos corais. Parece que tá. Isso aí, E aí, cara, Deus dos trocas. O cara fez isso mesmo. Ele demitiu depois e tal. Foi demitido. Por que ele fez isso? Porque demitiram ele. Mano, God of Trolling. Dá o troféu troll. Mano, do mundo pra esse cara. Fica ser ele ficou cara. Então, por isso, né? Não acontece da pessoa, né? Do vizinho. É um estagiário. Vai pagar, vai? Mano. Só que ao contrário, tipo, de tu zoar no teu caderno, acontece mundial. Isso que dá você lucrar de 1 bilhão e pagar 1,50 hora pro cara. É, isso. O cara põe piroca na boca dos seus personagens. Ah, mas nos anos 80 também vê aquela imagem, tipo, pras mães, assim, a imagem do Vingador era meio assustadora, né? É. Tipo, ele parecia um diabo com um vampiro. É, cara, um bagulho sinistrão, velho. Só aquela saia dele, né? Pelo amor de Deus. Era uma capa, isso. Era uma saia. Era uma saia. Tipo, mano, aquilo ali é uma... Era uma saia. Pega o, ó, pega o Vingador, tira o chifre e ficou o Drácula. Não, essa parte sim, mas o Drácula não usa saia. Depende do Drácula. Agora eles têm até Brilhão. É. Se for de agora, eu aceito saia. É. Senão... Não de Bram Stoker. Não de Bram Stoker, que é bom pra caramba. Pessoal, me acompanhe. Finalmente vamos conhecer um mágico de verdade. Sabe, Uni, como mágico não sou nenhum gênio. Walter, me diz uma coisa, cara. Tu sabe dizer, tipo, aquelas teorias conspiratórias aí do final e tal? Ah, do final, cara, eu sei meio por cima, assim, tipo, tem um lance lá que o Vingador era o mestre dos magos, que era o capiroto em forma de pessoa. Que o Vingador era o bom. Era o demônio, era o... E eles estavam no inferno. É, isso aí, o Diamante era o anjo salvador, que se eles perdessem pro Diamante, o Diamante levasse pro céu. Um bagulho bem louco. A Uni era o capeta também, que se ficava segurando ele. Todo mundo era o capeta, tá ligado? Vamos resumir, né? É, era o diabeto. Era o diabeto. Era o diabeto. Ele tava fudido. O que obviamente... Que nem Xuxa cantando em live aí. É, não, bota pra trás, tem o capeta, né? Será que se... Se rodar ao contrário? Se rodar ao contrário. Aí, tipo, lá no inferno, aí ele pega, gira ao contrário, né? Os CDs diabólicos, né? Do diabo gravando. Aí toca aí lá ali. Vixe, imagina, cara, esse caótico lá, os diabos. Imagina o diabo dançando com as chuchetes lá, mano, com as paquitas. Ah, imagina, assim, não, imagina o diálogo dos diabos, cara. Vamos virar esse CD ao contrário aqui, porque tem uns irariariê, uns loô, maluco. Que é bem maluco, é, cara, imagina, no show da Xuxa aí, velho. Mas os episódios do desenho, assim, sempre começavam do nada. Eu não sabia que mundo eles estavam. De repente, eles estavam numa vila. É. De repente, eles estavam embaixo de uma nuvem. Onde tinha um castelo do Merlin. Sim. Eu tropeçava numa pedra e caía no buraco e ia pra cima do outro mundo. Sei lá, umas coisas assim, estranhas. Eles cortavam a parte das não viagens. Não tinha deles. Linearidade. Não existia, exatamente. Isso é um problema sério que os americanos passaram. Não sei se aprenderam ainda. Mas eles tomam uma surra nesse sentido dos japoneses. Porque todo desenho japonês, todo anime, ou anime, fale como quiser, tem começo, meio e fim, o personagem evolui, né? Isso em esse tipo de história é chamado de novela. Tipo, tu tem o crescimento do personagem, a catarse, aí tem o declínio, a queda e acabou. E a maior parte dos desenhos americanos dos anos 80 e 90, eles são desenhos fechados, né? Ele começa e termina dentro do episódio, e aí o próximo episódio começa como se os caras não tivessem... Com eles cometendo os mesmos erros. Anterior. Exato. É uma bosta isso. Com eles cometendo os mesmos erros. Mas é mais ou menos assim que acontece. Isso dá raiva, cara. Eles não aprendem com os erros deles. Todo final de episódio, o Mestre dos Magos faz a mesma pegadinha e vai. E vai. Que raiva. Os Magos fez algo com o Sérgio Malandro. São da mesma época. Revelado, velho. Revelado. O malandro é o mestre dos magos, cara. Yeah. E vai. Os caras estão tudo numa pegadinha do malandro. Infinito. Porta dos desesperados. Aí abre o céu e te amate. BBB do Serginho Malandro. E sempre quando abriam o portal. Dá uma o merda. Portal é, pra. Saiu. Que eles nunca conseguiam entrar, né? Só tinha que a única imagem que aparecia era uma montanha russa, né? Eu acho que teve um episódio que eles entraram. Teve um episódio que eles entraram. Era no parque? Por que no parque? Porque eles foram pro parque. Porque eles quando foram transportados, estavam no parque. Foi tipo um acidente. Mas eles podiam mostrar outro brinquedo do parque. Mas é preguiça do cara. Tem um episódio que eles conseguem entrar. Tipo, não dá nada errado, tá ligado? Eles entram, só que daí o Vingador entra junto. Aí tem que voltar. Daí tem que voltar pra trazer o Vingador de volta. Porque o Vingador quer as armas. Daí volta e daí fez fecha, daí não entra. Eu lembro que essa história que o Walter contou anteriormente sobre o final ser o capiroto e o diabão e todo mundo morto no inferno. Cara, para e pensa, sociedade americana, não anos 80, todo Deus. Mundo caretão, nunca ia que isso ia ter. Ia ser real. A Dragão Brasil, que é aquela revista de RPG que saiu no passado, que depois fechou e virou a Dragon Slayer. Os caras que faziam a Dragão Brasil criaram a Dragon Slayer, que infelizmente também foi descontinuada. Ninguém mais tá caçando os dragões agora. Os dragões estão à solta. Os caras estavam falando tal, tipo, eles publicaram um conto escrito pelo criador da série, né? O Dave Anderson. Que realmente conta o final da saga. Fez. Aqui embaixo na Nicolina a gente vai deixar também o link, porque a gente publicou o final, né? Foi o pessoal que transformou em HQ. E o final é aquilo que a gente postou. A missão deles não era derrotar o Vingador, era redimir o Vingador. O Vingador, na verdade, ele era filho do Mestre dos Magos. Então era mesmo? Sim, o Vingador é filho do Mestre dos Magos. E a missão deles nunca foi derrotar o Vingador, porrar ele, matar ele, não. A missão deles sempre foi, tipo, servir de exemplo, de exemplo de pureza, talvez, não sei, mas servir de exemplo pro Vingador pra que ele se regenerasse, porque parece que ele, tipo, ele... Parece que ele fez alguma coisa lá, tipo, teve acesso a um poder e esse poder corrompeu ele. Uhum. A ideia é, tipo, é que eles consigam... Não tem um lance também que a Uni era o cavalo dele? Isso era mesmo. A montaria dele. E vai ser, né? Se transforma daí, no caso. Não, a Uni não se transforma. Não. A Uni é pequenininha. A Uni é pequenininha. Ela vai crescer e se tornar a montanha do Vingador. E olha só o easter egg, né? A principal espada do guerreiro sagrado do RPG, né? Tipo, o paladino é o guerreiro dos deuses. O clérigo, guerreiro dos deuses. A principal espada do guerreiro dos deuses chama-se Vingadora Sagrada. Que é o Vingador, né? Ele era a espada dos deuses. Ele é, exatamente. Tipo, ele seria tipo a representação máxima da justiça e da pureza que foi corrompido. Né? Trazer de volta. Trazer de volta o cara aí. Deu despirocado aí. Que esse cara fumou no... Arvinha, é criativo. Você fumou no seu, caso, no seu chá. Mas foi criativo. É bem criativo. Eu lembro que eu li assim, cara. É diferente dos desenhos, né? É diferente. Eu li, aí no final, o final assim, eu li isso lá atrás, eu li no final, eles... Quando o Vingador finalmente, né, volta não é apenas um portal que aparece. Aparecem vários portais, porque todo mundo que mora naquele mundo... Não é de lá. Foi trazido pra ele. Exato. O, tipo, sabe, os orcs, os homens lagartos, né? Tipo, os esqueletos e tal. Ninguém é de lá. Então, tipo, a hora que o Vingador volta ao normal, aparecem vários portais pra todo mundo voltar pros seus mundos. Inclusive o portal dos moleques. Aí, de novo. Dá merda. O mestre dos novos chega, né? E dá merda. E fala pros moleques: olha, vocês podem voltar pra casa, fiquem à vontade. Tá aí o portal. Mas sim, olha, existem diversos outros mundos, diversas aventuras. Que o fuzil do mundo, diversas, cara, coisas que vocês podem fazer pra poder ajudar. Agora a decisão é de vocês. E aí o escritor, né? E então os seis jovens olham para o futuro com infinitas possibilidades. Ponto final. Cargou. Não sabe se for ou se fica. Cara, eu, mano. Não! É o Inception dos desenhos, cara. Tipo, sabe quando quando no filme A Origem, o cara roda aquela... O cara roda aquele peão e o peão fica rodando e tu não sabe se ele tá num sonho ou não, do filme A Origem. Sim, e acaba. A mesma coisa, cara. Eu, mano... Meu Deus. Eu tô desde quando eu nasci nessa porra. O cara me escreve o final e não disse se eu tô pra casa não, mano. Vai lá na casa dele, tá ligado? Eles voltaram, não, filho da puta. Mano, vontade que eu tive de escrever uma carta pro prefeito, tá ligado? Da cidade, nunca mais deixa esses... Filho da puta. Esses caras pra publicar desenho assim na minha cidade, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O desenho, eu não sei se por não estar acostumado, mas com esse tipo de desenho que era a Caverna do Dragão, hoje em dia eu não consigo engolir. Sabe? Como nostalgia é legal assistir. O desenho é muito legal. Tipo, eu tava assistindo essa semana, me lembrei bastante assim da infância, sabe? Me lembrei dos desenhos. Aquela coisa também sentimental, né? Sim, mas agora, por não ter essa continuidade, assim, que não irrita. Eu não consigo engolir, é que, não. Assim, sabe, tu olha só por olhar. Assim, só a emoção da nostalgia mesmo, tirando isso. É que nem o Rafa falou, tem os desenhos japoneses que são muito melhores. Sim. E mesmo nos anos 80, tipo, um desenho, um anime, que eu e a Gia assistindo. Quando eu conheci a Gia, a gente não tinha assistido ainda, né? E a gente, pô, a gente tem que assistir porque, bom, Gia, essa é foda. Akira. Akira é bom, eu olhei esses dias, é ótimo. E é dos anos 80. E é dos anos 80. E é ótimo. Akira, mano, Akira é um show de loucura, cara. Seu cérebro vai embora. Akira é um longa de animação, só. Mas tem o mangá. Tem o mangá. Tem o mangá. O mangá até começou a ser publicado no Brasil, mas não terminou. Né? Brasil, sim. E assim termina a Caverna do Dragão, tipo. E aí, voltou? Não sei. Seu trouxa. Seu chupa essa merda. Toma, mas se tu assistir essa merda aí por 30 anos aí, não, ó. Sabe, nunca vai saber. Uma piroca na tua bunda aí, tu fica quieto. Senta e chora. Palhaçadas. Foram 28 episódios repetidos. Exaustão. Infinito, cara. Até decorar. 28 Caverna, é muito pouco. Caverna do Dragão é o Chaves da Globo. Até sangrar o ouvido. E 28 episódios é muito pouco pra hoje em dia que a gente vê um Naruto com quantos episódios? 600 e poucos. 300 do Shippuden. Não precisa tanto também. 322 no Shippuden. Mas 300 e tira, poucos, tira os episódios filler de edição de linguiça, dá 30. Dá. Acabou com o Naruto. Não, é legal, dá uns 500 e poucos. Dá uns, tirando os fillers, dá uns 500 e poucos. Cara, esse foi o nosso bate-papo sobre Caverna do Dragão. Alguém tem alguma coisa aí, alguma finalização sobre o desenho? Eu continuo não gostando. Porra, gente. Desenho é legal. Eu queria ter o arco do Hank, só isso. Era da hora criar com ela. Fazia um monte de estrago. E eu queria ter a capa da Sheila. Eu não queria ter o Uni. Deixa pra lá, velho. Porque é só o que presta, né? É. Então é isso. É isso aí. Tem a foto do Lisandro na, nas posts se semana que vem. Ele. Não se assustem com ele. O Uni é feio, mas não tem culpa disso. Ele nasceu assim. Ele nasceu assim. Mas ele ama muito ele. Sim. Ah, muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Se você tiver ouvido isso até o final, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, de divulgar o nosso trampo, de mandar suas dúvidas e tristezas e angústias, a senha do seu cartão de banco para nanicolinapop@gmail.com, que a gente, na medida do possível, vai respondendo todo mundo. E se você tiver alguma dúvida, a gente coloca também no começo do nosso podcast. Tranquilo? Se tiver uma sugestão de assunto também, quiser ouvir, deixa no comentário, porque ninguém comenta nada, cara. Tô achando que ninguém tá gostando dessa merda. Pois é, cara. Tô pensando em me demitir. Vou querer minha demissão, né? Vai sair comentando. Com a onda feita também... atrás. Uhum. Nós também estamos com um novo grupo no Facebook, na Nicolina Trocas e Anúncios Diversos, que você pode estar lá postando sobre que você queira vender algum HQ raro, alguma coisa antiga que você já leu, alguma revista. Ou queira comprar também. Querendo comprar também, você pode ir lá anunciar, que a gente vai perguntar, responder e divulgar. É isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau.